Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7. Um programa que, essencialmente, esta semana vai ficar disponível até à próxima sexta-feira. Ou seja, até ao próximo dia 30 de setembro. É verdade, o próximo dia 30 de setembro, que é portanto, o último dia do mês, e nós, esta semana, porque a emissão acabou de ficar um pouco mais tarde do que aquilo que era suposto, disponível, ou melhor, significativamente mais tarde, mas enfim, cá estamos e para mais uma edição então, deste Nota 7. Não gostaria de deixar passar esta edição em branco, e já que as tecnologias nos permitem, deixamos que esta edição fique disponível por mais alguns dias. Bom, vamos começar a edição de hoje com música de dança. É verdade, continuamos naquela senda, tal como já havíamos trazido neste sábado, continuamos nesta senda de músicas, das melhores músicas instrumentais que já alguma vez foram feitas. Isto, segundo o nosso entender, claro, não é nenhum top, não é nenhuma contagem, enfim, é o que é, e vale o que vale. Feuilletons é a primeira música que vamos ouvir nesta edição. É uma música que... Enfim, como o próprio nome diz, é uma música de dança, é um tema bastante agitado e é um tema que eu, por acaso, gosto bastante e acho que foi muito bem sucedido e por isso mesmo trouxe aqui a edição de hoje do Nota 7, de hoje, que é um bocadinho, pá, um bocadinho impessoal hoje, mas pronto. É uma edição, aliás, é uma música, portanto, bastante, bastante interessante, acho eu. A música que vamos ouvir tem como nome, como já disse, Feuilletons, e é aqui, ou tem a autoria de Edward Simoni. Edward Simoni que não está sozinho, isto porque logo a seguir vem uma música que dá pelo nome de Sea Smooth, e é aqui assinada, digamos assim, como autoria por George Benson. São então estes os dois primeiros nomes que vamos ouvir nesta edição, ou seja, Edward Simoni e também George Benson. O primeiro traz dos Feuilletons, o segundo traz dos Sea Smooth. E são estas as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Nota 7. Seja, pois, estimado ouvinte, muito bem-vindo. Thank you. Dizer-lhe que Vangelis e Jean-Michel Jarre figuram nos nomes como melhores músicas instrumentais já não será certamente surpresa. Eu não sei se conhece pelo menos a música dos Vangelis, eu não conhecia. Vamos ouvir Inácio, como se chama esta música que hoje lhe trago. É um dos muitos temas que os Vangelis compuseram e que, sem dúvida, ficarão para a história. Vamos também ficar com Jean-Michel Jarre e Oxygen 4, ou seja, 4. É, são duas composições feitas mesmo para música instrumental e isso também as torna únicas. Acho que mais das músicas que acabamos de ouvir de Edward Simoni e também de George Benson são, portanto, temas que primam pela diferença, pela originalidade e originalidade, mas e que mesmo assim convém de facto serem ouvidas. Vale a pena. Bem, vamos então ficar com estas duas músicas, recordo, Vangelis, Inácio e Jean-Michel Jarre, este nome tão sonante na música instrumental, Oxygen 4, ou melhor, Oxygen 4, por vir então, a partir de agora. Dos nomes que figuras entre a presa nas nossas músicas e nas nossas escolhas como melhores músicas instrumentais é a orquestra de James Last. Tico Tico, como se chama esta música, e por isso me estava a rir, esta música tão bem disposta que vai ajudar a encerrar a nossa edição. Eric Calvert também vai fechar esta mesma edição. São duas músicas animadas, são duas músicas bem dispostas. Eu não sei se o ouvinte conhecerá a segunda. Talvez não conheça tanto o nome, porque Eddie Calvert ainda assim não é assim tão conhecido quanto isso. Mas mesmo assim, eu sei que está aqui a ver alguns sons de fundo, mas enfim. Não, a casa não está em obras, portanto, mas pronto. Mas diziam então que é uma música diferente, é uma música engraçada. Minstrel é como se chama esta música então, de Eddie Calvert. Antes, como disse então, a orquestra de James Last com o tema que dá pelo nome de Tico Tico. Ou seja, Tico Tico com Minstrels. Aliás, James Last com Tico Tico e Eddie Calvert com Minstrels. São as duas músicas que vão fechar esta edição da Lata 7 para o domingo de 18 de setembro, ou melhor, para o dia do domingo de 18 de setembro de 2011. Quero, antes de ir embora, deixar-lhe um grande abraço, dizer que foi um prazer imenso estar consigo. E quero dizer-lhe que voltamos a encontrar-nos no próximo sábado para mais uma edição da Nota 7. Recordo que esta edição fica disponível até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Fique bem, tenha uma boa tarde, já a seguir a mais um Top Portugal para conferir. Até para a semana.